Então nós podemos nos construir, nos colocar nas posições. Nós não somos identidades que estão andando. Nós somos seres livres que nos colocamos. Nós temos a gestão sobre a boia. Nós não estamos na dependência das ondas que sobem e descem. Além do mais, por exemplo, tem esse aspecto que eu acho que vocês poderiam guardar assim com muito cuidado, né? Que isso é um processo, é um namoro fantástico assim. Ah, que eu vou explicar. Explica ou não? Explica, explica. É assim. Por exemplo, quando vocês olharem as mulheres, isso aqui é só para os homens que ninguém ouça mais, assim, né? Aí vocês olhem as mulheres como manifestação de uma inteligência feminina. Vocês não olhem uma pessoa apenas. Vocês olhem a pessoa como a manifestação de uma natureza extraordinária, de uma natureza. Por exemplo, aquela mulher que está diante de vocês, ela não entende isso também. Ela não está entendendo nada, né? Não sabe disso, mas ela é isso, né? Com certeza. A pessoa pega aquelas qualidades femininas e pensa: eu sou isso, né? É assim, né? Eu sou isso, né? A pessoa pensa que é aquilo. A pessoa vai envelhecer, encarecar. Menos, menos. Vamos pegar tão pesado. É assim. A pessoa vai perder aquilo. Se ela perdeu, é porque ela nunca foi. Então aquilo se manifesta na pessoa por um tempo não muito longo. Ela é assim. Aquilo se manifesta por um tempo. Depois vai se manifestar em outras mulheres. Oh-oh. É bom que se diga isso bem claro. Então, do mesmo modo. Nos homens, quando vocês olharem os homens, aquelas qualidades. Ho, ho, ho. Aquelas qualidades também passam. É assim. Elas passam, mas elas, as qualidades mesmo, elas não sobem, nem não crescem, nem diminuem. Elas só se transferem. Aí os seres humanos que se pensam como corpo. Eles vão desaparecendo, assim, aquilo vai passando, né? Nós não somos proprietários disso. É bom que a gente entenda. Então, quando nós estamos diante de alguém que está manifestando as qualidades, que a gente tenha esse sentido de reverência às qualidades que estão ali. Vocês não pensem que aquelas qualidades são posse de qualquer pessoa. Aquelas qualidades são um tipo de magia, de bênção, que passa por um tempo e cessa. Não é que a gente tenha essa reverência. Quando nós estamos diante dos nossos namorados, namoradas. Assim, nossos filhos também. Filhos a gente vê mais rápido ainda, né? Os bebês passam rápido. Né? Que idade estão? 50 dias. 50 dias. Está contado em dias. Né? Aquilo é muito rápido tudo, né? Tudo é muito rápido. O pior é que é mesmo. Né? É assim. É tudo muito rápido. Então, as relações são assim, são inteligências emocionais, elas são transitórias. Então, quando vocês quiserem, por exemplo, independente do corpo de vocês, independente da condição de vida, nós podemos reverenciar essas qualidades, sustentá-las, usar essas qualidades positivas, enquanto nós estamos vivos. Nós temos essa liberdade, independente da condição do nosso corpo. Nossa capacidade de amar, nossa capacidade de manifestar essas várias qualidades, ela está sempre viva. Né?